trilha vai, eu vou seguir a luz do Pai. Não temo a escuridão, Jesus comigo está, mostrando a direção por onde eu caminhar. Jesus comigo está, não vou olhar para trás, retroceder jamais. Jesus é o meu rei, eu tenho seu poder, com ele eu entrarei no lindo amanhecer. Eu vou seguir o que vier, pois em Jesus eu tenho fé. A cada passo então, Jesus comigo está, mostrando a direção por onde eu caminhar.